Tá vendo aquele cara rodeado só de gata? Mas não se iluda, é o famoso pega nada. Pega no serviço, leva ela pra casa. Espera tomar banho, depois leva pra noitada. Chega na balada com duas de cada lado. Fecha camarote com um monte de agregado. Bebida vem a rodo, embriagando o povo. Mas não teve jeito, é cinco contra um de novo. E ele paga pra elas, bebe com elas. Mas no fim da noite ele não pega e vai pra casa com elas. Dorme com elas, até de conchinha, mas pegar que é bom não pega. E ele paga pra elas, bebe com elas. Mas no fim da noite ele não pega e vai pra casa com elas. Dorme com elas, até de conchinha, mas pegar que é bom não pega. Eu tenho uns par de amigos pegar. Tem um monte de amigos assim, inclusive tá tudo aí espalhado. Tem uns bons perdidos aqui, viu? Chega na balada com duas de cada lado. Fecha camarote com um monte de agregado. Bebida vem a rodo, embriagando o povo. Mas não teve jeito, é cinco contra um de novo. E ele paga pra elas, bebe com elas. Mas no fim da noite ele não pega e vai pra casa com elas. Dorme com elas, até de conchinha, mas pegar que é bom não pega. E ele paga pra elas, bebe com elas. Mas no fim da noite ele não pega e vai pra casa com elas. Dorme com elas, até de conchinha, mas pegar que é bom não pega. Eu quero ouvir só a galera que tem um amigo pega nada aqui. Vocês, e ele paga pra ela. Vai pra casa com elas, dorme com elas, até de conchinha, mas pegar que é bom não pega. Não pega, não pega, não pega, não pega. Uou! Show de bola! Valeu!